Thank you. Thank you. Thank you. Questão de Sensibilidade de hoje terminando. Renato Tavolieri Filho se despedindo, um grande abraço e até amanhã, quando completamos a nossa viagem pelo melhor do violino clássico.